304, acena 20, proteção de chegada bom, filho. Se mantendo, vídeo voo 0100, reduza para 2509. Avenida 60, após a plagem curva esquerda, direto em VC, vento 190089, altímetro 09, depois da curva pista, 35. Livre decolagem, após direto em VC, 9660, curva na esquerda. Flight OS to Blumen Intersection. Flight OS to Blumen. Afirmativo com 3304, buscando para 0510. Sentiu que fica autorizado o motor 250, qual o mais próximo será orientado com 3304 e garante pela derrubação. E Delta 229, need a copy? Delta 229, descend to 2000, clear to ILS, report established. Delta 304, reduza para 2309. Para a formação, próximo 11 horas, 30 milhas, rumo noroeste, cruzando 4.10 em ascensão 105, André 110. Cruzando 9.660, próximo 2 horas, 29 milhas, rumo sudeste, cruzando sudeste. Cruzando 1.0, descendo para 050, 2.320. Autorizado. Informação, meta 9.60, autorizado o gerador e chama. O azul com a 299, algum problema? Aguardo a autorização. O autorizado está aliado e manter. Ah, agora sim então. Autorizado decolagem, meta 1.800, ele traz o assunto no 019. Sim, agora está autorizado decolagem, 1.019, azul 4299. Vista para 3, meu país sem restrição, e ajuste na zero na base. Para você, chamado para pouso, Delta 9660. Estimando o pouso a 12240. Pronto. Decola dos 44, controle 120, décima 8. 08, azul 4299, bom dia. Azul, ô, coração, papá, o meu Mike X-Lu, pistolo 7, checa o trem, vento 1800, próximo, autorizado. Mike X-Lu. Tem o Mike X-Lu de base profissional, controle bastante checado. 340. Via 340, azul 4299. 4299, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, 4299. Thank you. 79, decolagem autorizada, pistão 0, vento 90 graus, 08 lá. Decolagem 0, 1895, now, 1895, and we are turning final, American 69, bye-bye. 3304, desça para 2, vento 90, autorizada para o segmento, chame estabilizado. 229 final, runway 10. America 229, we'll press the side to come over India Sierra, then India Dialogue. We'll call America 229. Azul 4299, apenas para informação, tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 190 em subida, afetando 72. Diante do tráfego, general visual azul 4299. Azul 79, declaro os 48, controle 120, descolou. Controle 208, 3179. Check-in here, wind is 180 degrees, 08 knots, Canadian 09, at KH Ladder, runway 10. Ladder, runway 10, American 229. Equador, muito bom dia, tá 3304, final estabilizado visual. Tá 3304, é ponte de acela, já tá lá. 319, vem pra 2, né? 10, registro na 099, autorizado por 6 metros, sendo estabilizado. 216 na 09, mais solicitado, 319. Eu vou 2171, a senhora de identificação, sem contato verbal com o seu lado. Eu vou 171, ainda sem contato verbal, a gente lê o seu que se responde. Agora sim, na chuva. Eu já não fechou na apenas o modo Charlie sem informação do Legion. Eu já não fechou no cruzando 240, confirma? Excelente explicação, acho que a cruzada chega da ponte. A cruzada decida sem inscrições para 4.000 pés e ajuste no 0.9. Victor, dirigir 895. 3-1-1, pistão 0, checa o trem, tráfico avistado. Vento 190 graus, 89, 809, 6 autorizados. Positivo, posto no estradão 90, trem baixo travado, 39 para o táxi, Correio Salvador. Passou 39, táxi autorizado até o ponto de estrada táxi do hotel, né? Forte para o cruzamento. É o ponto de estrada do hotel, aguardando para o cruzamento, passou 39 em seu táxi. O pastor 39 é autorizado, taxa à direita, via pista, reporte cabeceira no zero, alinhado e pronto para decolagem. Ele reportará alinhado pronto para decolagem, faz via pista. disponibilizando 7 anos, sem especiais da chegada bolsa, você para 2003, registro na 0 na base, motorizado procedimento, reporte estabilizado. Para 2509, reportar estabilizado na S3 da Monoca, com 2107. Mantenha a cabeceira no zero. Tráfego da Oceanair. Avistou, ou pode ser que esteja até enganado, mas avistou um possível passo morto próximo a taxa e hotel com Delta. Caso, no, na entrada da pista teria avistado alguma coisa? Não, não. Uma nave que pousou aqui na pista Lavoura e cortou colisão com o pássaro, passamos seu teste pessoal na pista e com mais informações será trocado para o pouso. Astor 39, pista no zero, livre e inspecionada, já é tirado o passo morto, vento 1, 9 graus, na blusa, quase cruzado. Astor 39. Astor 39, pista no zero, está estabilizado. Reportará estabilizado para 2.8.7. Boa noite, 30, te considero estar na posição do médio, prossiga na pesquisa do médio, ou não. Fala para 3, meu país tem inscrições e ajuste na 0 no 9. Sim, pode voltar. Aí, número 2, na aproximação, uma tentativa, gente, mesmo, número 2, 3, 0. Charlie, decolado 17, chamado controle, 120, décima 8. Chamado controle, 120, 8. E Salvador, o pastor 39, está seguindo a Coral 1 Alfa. 7439, contato retorno do Colégio, sou do Coral no Alfa, sou para uma centena sem instruções, depois dois motores e três do Coral. Passa para o VTS, Coral. Eu estou usando 7 anos, chama-se Rio, 1-8-3-9-5, obrigado. 089. Cheque tem de pouso, vento 190 graus, 109, altíssimo 019, pouso atualizado. Teve pouso, agora desligado. O Chanel 613, 12, 467, controle agora, frequência 120, décima 8. 208, bom dia, confirmação chamada, 613. Mede. Para aguardar na decolagem, autorizando saída Conde, subindo para o nível de voo 354. Saída Conde, 734, pode marcar uma direto? Na dúvida, apenas corrigindo, saída Puca, será colocada a proa mais à frente, mantendo a proa de Puca. Vai tomar uma Puca, correndo a proa, vai entrar. Eu vou ter que ir na Caju. Caju, melhor ainda. Obrigado, Xerena 302. 2230, Solos 29, direita via Fox Station 219. Rádio 105, bom dia pra vocês. Thank you. graus, 099, autorizado a decolagem aqui para o Açu, reporte fora do solo, Guardião. Mas não fez nada, controlou?